Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. Eu, Neno, falando aqui de Miami. Hoje vou falar sobre cartões de memória. Eu vou falar sobre os diferentes tipos, diferentes velocidades, o que é importante na hora de comprar um cartão, como obter o máximo da vida útil dele. Vou falar sobre vírus em cartões de memória. Isso mesmo, nós podemos pegar vírus nos cartões. E vou dar uma porção de dicas bacanas para vocês. Inclusive, como recuperar cartões corrompidos. Geralmente, quando compramos os cartões, nós só prestamos atenção na capacidade deles e ignoramos muitos outros fatores que são tão importantes quanto. E fatores que são diretamente proporcionais ao desempenho dos mesmos. Então, fiquem comigo, escutem esse episódio. Eu acho que vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante, tem bastante informação interessante. Dito tudo isso, vamos ao que interessa. Bom, vamos começar falando sobre os diversos formatos e tipos de memórias. Os mais comuns são mini SD, o micro SD, o SD, SDHC e o Compact Flash. O mini SD e o micro SD são duas variações do SD e que, como os próprios nomes indicam, são versões menores do SD. Eles são mais utilizados em celulares, meu aparelho de GPS, por exemplo, eu uso um mini SD. Por quê? Pelo tamanho, que é bem compacto e que servem muito bem para a finalidade deles. E ambos, o mini SD como o micro SD, geralmente quando nós compramos eles, eles já vêm inclusive com um adaptador, que é para serem usados como um SD. Depois disso, nós temos os Compact Flash. Eles são cartões melhores, eles possuem uma velocidade maior e que são usados em câmeras profissionais. Eles são mais utilizados em câmeras de alta performance, exatamente em função da velocidade. Existem dois tamanhos, diferentes, que é o do CF1 e o do CF2. Mas importante para nós, que eu acredito que a maioria das DSLRs utilizam, é o SD e o SDHC. Esses são os formatos mais populares e são usados em diversos aparelhos eletrônicos. Não se restringe apenas a câmeras digitais. Eles são compatíveis com celulares, palm tops, MP3 players e inclusive aparelhos de som automotivos. Eles são os modelos mais comuns e provavelmente é o que a sua câmera utiliza. Inclusive, não é só popular em câmeras DSLR. Eu acredito que a maior parte das câmeras compactas também utilizam esse formato. Pelo menos as câmeras mais modernas. E, falado um pouquinho sobre esses diferentes modelos, vamos conversar agora sobre diferentes velocidades. Na hora que a gente for comprar a memória, é de suma importância que nós escolhemos a velocidade correta. Na maior parte das vezes, nós prestamos muita atenção na capacidade de armazenamento da memória e nós não pensamos na velocidade. E a velocidade, ela pode afetar diretamente o desempenho da memória. Escolhendo velocidades altas, nós vamos garantir não só uma boa velocidade na hora da transmissão das nossas imagens para o computador, mas nós vamos garantir uma melhor performance na hora de fazer as fotos, na hora do clique. Com velocidades mais altas, nós não vamos precisar esperar tanto tempo no intervalo de um clique para o outro. Na hora de fazer a fotografia, nós apertamos o dedo, damos o clique, a imagem ela vai ficar em uma memória buffer da câmera e depois vai ser escrita no cartão de memória. Dependendo da velocidade do cartão de memória, nós vamos sobrecarregar a memória de buffer da câmera. O que que acontece? Imagina que tu trabalha com fotografia de esportes, por exemplo, que tu usa o modo burst da câmera, que tu fica tipo uma metralhadora, assim, tá, batendo várias fotos no mesmo segundo. Se tu tem uma velocidade que não é compatível, se tu tem uma velocidade de cartão que não é compatível com essa velocidade que tu quer fazer as fotos, tu vai sobrecarregar a memória buffer e a câmera vai travar, ela não vai conseguir fazer mais fotos. Tu vai ter que esperar a memória buffer descarregar, tu vai ter que esperar ela gravar no cartão para aí sim poder ir lá e continuar fazendo as tuas fotos. Então, quanto mais veloz o cartão, mais rápido vai se esvaziar o buffer e mais rápido nós vamos poder continuar fotografando. E a velocidade, ela pode vir impressa de duas formas. Uma é com um sinalzinho de vezes ou em classes. Com relação ao vezes, por exemplo, 4 vezes, 25 vezes, 80 vezes, 120 vezes e por aí vai, esse sinal de vezes, óbvio, que significa multiplicação, na verdade, é o número de vezes que nós estamos multiplicando a velocidade com relação à velocidade do CD-ROM, que é a unidade padrão e que é 150 KB. Em outras palavras, se o cartão está impresso ali 4 vezes, significa que é 150 vezes 4, 600. Ele é uma velocidade de 600 KB. Se está impresso 10 vezes, 1.500 KB. É 10 vezes os 150 KB, que é a unidade padrão do CD-ROM. Com relação às classes, que poucas pessoas entendem, elas também determinam a velocidade do cartão. Quanto maior for a classe, maior vai ser a velocidade de transferência dos arquivos. Normalmente, são 4 classes. 2, 4, 6 e 10. E essas classes, elas estão diretamente relacionadas com o uso que nós vamos fazer do cartão. Normalmente, os próprios fabricantes, eles nos indicam qual o tipo de classe do cartão é indicado para cada finalidade. Se tu for fazer um vídeo, tu vai precisar de uma classe diferente de se tu for fazer uma fotografia. Se tu for fazer um vídeo em HD, tu vai precisar de uma classe diferente. Se tu for fazer um vídeo em Full HD, por exemplo. Eu montei uma tabelinha e deixei aqui no blog para vocês poderem dar uma olhada, que são alguns valores gerais que nós podemos ter como base. Uma classe 2, por exemplo, tá? Seria usado para celulares e câmeras de pequeno formato, filmadorazinhas comuns. Hoje em dia, eu acredito que nem tenha mais cartões classe 2 para vender. A maior parte deles é classe 4, que é velocidade de 4 megas por segundo. E que são cartões já com uma velocidade aceitável. Tem como se fazer vídeo e dá para se usar na maior parte das câmeras, tá? Mas eu acredito que quando a gente começa a entrar na classe 6, é que realmente nós conseguimos velocidades melhores. Classe 6, que ela vai ter uma taxa de leitura e de gravação mínima de 6 megas por segundo, e que nós podemos usar nas nossas câmeras com até ou mais 12 megapixels, nós podemos fazer vídeo Full HD e HD. E a classe 10, que são usadas em câmeras profissionais, nós podemos fazer vídeos em HD, Full HD e filmagens em câmera lenta. Então, se puderem escolher, sempre vão de classe 10, que é a mais veloz. Se não, classe 6. Em último caso, pegar uma classe 4. Classe 2, então, eu nem vou falar. Vai de classe 4 para cima. Ok? E na hora de comprar, não é só importante nós olharmos a capacidade de armazenamento e a velocidade. Também é muito importante cuidarmos para não pegarmos produtos de segunda linha, para não pegarmos cartões falsificados. Por quê? Porque existem muitos cartões falsificados no mercado. E eu vou dar uma dica de como poder identificar se um cartão é original ou não. Principal fator, os cartões originais, eles costumam vir lacrados em uma embalagem. Se não tiver lacre, se não tiver vindo em uma embalagem, abre o olho, tem uma grande chance, uma grande probabilidade de estar pegando um produto falsificado. E nessas embalagens, deve conter um número de série. E se nós pegarmos esse número de série, nós podemos entrar no site do fabricante e conferir se é um produto original ou se tem alguma procedência duvidosa. Então fica a dica para vocês, prestem atenção, veem bem aonde vocês estão comprando e cuidado para não pegar cartões falsificados, porque vocês podem se incomodar depois. Para mim, existem dois tipos de fotógrafos, aqueles que já se incomodaram com cartão e aqueles que ainda não se incomodaram. E uma boa forma de evitar problemas é cuidar para não pegar um produto de uma procedência duvidosa. Bom, como eu recém falei, existem dois tipos de fotógrafos. Os que já se incomodaram e os que ainda não se incomodaram. Mas que, invariavelmente, um dia ou outro, vão ter algum problema com o cartão. E isso não se deve tanto a defeitos físicos do cartão. A maior parte dos problemas com cartões se devem a conflitos na troca de informação entre eles e o computador ou entre eles e a câmera. Sendo assim, na maior parte das vezes, nós conseguimos recuperá-los. Os cartões hoje em dia, eles são muito bem construídos e muito resistentes. É muito difícil nós termos algum problema, algum defeito físico. Esses dias mesmo, estava lendo uma reportagem de um cara que deixou cair. Aliás, não foi nem um cara que deixou cair. Foi um cara que achou uma câmera fotográfica no fundo do mar. Não dava mais nem para identificar a câmera, de tão corroída. Mas conseguiram identificar o proprietário da câmera. Como? Identificando as fotos. A câmera já era, mas o cartão continuava íntegro. O cartão continuou funcionando depois de tanto tempo no fundo do mar. Isso é para termos uma ideia de quão bem construídos eles são. Basta termos um cuidado, termos bom senso na hora de manusear eles, que nós vamos ter um cartão para sempre. Enfim, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero falar que se nós tivermos algum problema com o cartão, provavelmente se deve porque os dados foram gravados de forma inadequada ou porque o computador não está conseguindo ler as informações escritas nele. E para isso, existem diversos softwares que nos ajudam a recuperar esses dados, inclusive alguns que são de graça. Um bom exemplo de um software é o PhotoRec, que provavelmente seja de foto recuperação, e que nas próprias palavras deles, eles descrevem assim: é um aplicativo desenvolvido para tentar recuperar fotos, vídeos ou qualquer outro tipo de documento que tenha sido apagado acidentalmente. Totalmente gratuito e de código aberto, seus arquivos ainda podem ter um último suspiro antes de serem considerados apagados definitivamente. Ele pode recuperar arquivos de discos, FAT, NTFS, X não sei o que, XT3, aí ele dá uma série de arquivos e continua. Além de reconhecer mais de 180 extensões diferentes, como PDF, HTML, JPEG, ZIP, blá blá blá blá blá blá. E arquivos do Office. Além de todos esses formatos, PhotoRec obtém bom desempenho com uma série de como... Oh, droga. Com uma série de dispositivos móveis. Entre eles estão HDs, CD-ROMs, pendrives e câmeras fotográficas digitais. Uma vez eu já tive problema, mas que não teve nada a ver com cartão de memória, não teve nada a ver com meu HD, teve a ver com a minha própria burrice, que eu acabei formatando o meu HD externo. Eu formatei quase 1 TB de informações. Eu usei um software desse e, graças a Deus, consegui recuperar toda a informação que eu tinha formatado. Eu vou deixar um link aqui para vocês de onde baixar esse software. Eu achei ele no Baixa Aqui, é um site que eu sempre costumo fazer download de softwares, é de graça. E espero que não, mas caso vocês venham a precisar, usem ele. Ele parece ser bem simples e fácil de entender. Não foi esse o software que eu tinha usado quando eu precisei, mas eu vi muitos reviews e as pessoas costumam indicar bastante esse PhotoHack. Então, vou deixar aqui para vocês. E agora eu vou falar sobre vírus em cartões de memória. E aí tu vai me perguntar, como assim vírus? Isso mesmo. As câmeras digitais, assim como qualquer outro eletrônico da era da informática, como câmeras digitais, até mesmo os últimos modelos de videogame, estão sujeitos a esse mal, estão sujeitos a pegar vírus. Portanto, se a tua câmera ela começar a agir de uma forma maluca, agir de alguma forma estranha, não esteja se comportando como deveria, não esteja funcionando corretamente, há uma boa chance de tu estar com um vírus. E qual é a cura? É fácil. É só nós formatarmos o cartão de memória, assim como nós faríamos com nosso computador. Basta formatar o HD, basta formatar o cartão de memória, que tudo estará resolvido. Que tudo irá voltar ao normal. Mas muito importante, se tu descobrir algum vírus na tua memória, nos teus cartões de memória, não esqueça de passar um bom antivírus no teu computador, porque do contrário, o problema vai continuar. O problema irá voltar. E agora vamos conversar um pouco sobre vida útil dos cartões. O que eu tenho a falar sobre a vida útil dos cartões de memória? Como eu já disse, os cartões eles são muito bem construídos e quase nunca nós vamos ter problema com eles. Na verdade, eles costumam durar mais do que a própria vida tecnológica. O que, que isso quer dizer? Que provavelmente eles durarão muito mais tempo do que o tempo que nós vamos precisar deles. É muito provável que a tecnologia mude e que nós vamos precisar comprar outro tipo de cartão do que ele vai estragar. É muito provável que nós troquemos a nossa câmera e que vai exigir um outro tipo de memória ainda a ser inventada do que esse cartão que nós temos hoje estrague. Normalmente, eles se tornam obsoletos, incompatíveis com os modelos novos de câmeras antes de quebrarem ou pararem de funcionar. É como comprar roupa para um recém-nascido. Eles crescem tão rápido que não dá nem tempo da roupa estragar. Antes da roupa ficar poída, perder a cor ou rasgar, ele já vai ter crescido e nós já vamos ter tido que comprar outra roupa para ele. Mas, teoricamente, a vida útil de um cartão se deve ao número de ciclos de escrita e que está em torno de 100 mil. Alguns modelos chegam mesmo a 10 vezes esse valor, podem chegar mesmo a 1 milhão. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos formatá-lo 100 mil vezes antes dele parar de funcionar. E aí tu vai dizer, bah, mas só 100 mil? Isso é muito pouco. Não, não é pouco. Imagina o seguinte, se tu formatar o cartão todos os dias, vai levar 277 anos para acabar com esse ciclo de 100 mil. Isso é muito tempo. Em 277 anos, quantas vezes nós vamos ter trocado de câmera? Provavelmente daqui a 277 anos, nós nem vamos ter câmeras fotográficas mais. Provavelmente nós vamos estar trabalhando com holografia, ou sabe-se Deus o que vão inventar nesse período. Enfim, as principais fontes de problemas de um cartão são por mau uso, por usarmos de forma descuidada ou não guardando de forma adequada. E agora eu vou dar algumas dicas muito importantes para aumentarmos a vida útil deles. Então, uma lista com dicas muito importantes para todos evitarmos qualquer problema e para aumentar a vida útil dos nossos cartões. Primeiro, não formatar cartão no computador. Sempre que for formatar o cartão de memória, use a sua câmera. Dica número 2. Se você for formatar no computador, use o software que veio com a sua câmera. Dica número 3. Evite deletar fotos do cartão, pois isso irá fragmentá-lo. Procure sempre formatá-lo. Então, evite ficar deletando uma foto e outra. Espera até completar ele e formata tudo de uma vez só. Certo? Dica número 4. Nunca delete as fotos do cartão sem antes fazer todos os backups possíveis. Deixe o máximo de tempo as imagens no cartão. Formate apenas quando não tiver mais espaço. Assim o cartão servirá como um backup a mais. Isso é o que eu faço sempre. Eu nunca formato o cartão a menos que seja necessário. Por quê? Porque se der algum problema com as fotos no meu computador ou no meu HD externo, nos meus backups, pelo menos eu tenho a chance de ainda ter aquelas imagens no cartão de memória. Então eu nunca formato a menos que tenha completado ele e realmente esteja precisando de um cartão vazio. Dica número 5. Ao colocar o cartão no computador ou no leitor de cartões, sempre o faça com o computador ligado e o sistema operacional completamente carregado. Em outras palavras, não coloque, no meu caso, por exemplo, que eu já tenho entrada direta no notebook, não coloco o cartão para depois ligar o notebook e esperar o sistema operacional carregar. Eu deixo tudo carregado, tudo pronto, para depois sim colocar o cartão para depois fazer a leitura dele e o sistema operacional reconhecer. Dica número 6. Não usar até o final, pois tem uma grande chance de corromper as últimas imagens. É isso, não use até esgotar ele. Vamos dizer que você possa fazer 500 imagens. Fotografe até umas 450, 480. Não use até o finalzinho ali, porque de repente vai ter problema nas últimas imagens. Dica número 7. Prefira sempre dois cartões de 16 GB, apenas um de 32. Isso é aquela velha história. É melhor ter vários cartões do que apenas um. Se tu tiver algum problema com o cartão, tu vai perder todo o teu trabalho. Enquanto se tiver diversos cartões com capacidades menores, é uma forma de evitar algum problema maior. Se tu perder alguma coisa, tu vai perder só uma parte do teu trabalho, não um trabalho total. Dica número 8. Sempre trocar de cartões com frequência. Se estiver fotografando um evento, procure trocar de cartão a cada intervalo, pois se der algum problema no cartão, você perderá somente uma parte do seu trabalho. É exatamente isso que eu falei, né? Melhor perder só uma parte do que perder o trabalho total. Enfim, vamos embora para a dica número 9. Cuidado para não tirar o cartão enquanto a câmera ainda estiver processando algum arquivo. Quer dizer, sempre na hora de tirar o cartão ali da câmera, cuidar para ter desligado ela. Muitas vezes a câmera ainda está processando a imagem e neguinho vai lá e tira o cartão. tem uma boa chance de estragar o teu cartão dessa forma. Dica número 10. Use um leitor de cartão para transferir os arquivos, pois se acabar a bateria da sua câmera no meio do processo, você poderá corromper alguns arquivos. Bom, sempre que possível, não descarregue as imagens conectando a sua câmera. Porque como eu acabei de falar, se acabar a bateria, se acontecer alguma coisa com a câmera na hora da transferência de dados, de repente vá danificar algum arquivo. Dica número 11. Se você molhar seu cartão por acidente, não tem problema, nem tudo está perdido. Há uma grande chance de continuar funcionando. Apenas se certifique de tê-lo seco completamente antes de usá-lo. É, não foi uma vez, nem duas, nem cinco que eu escutei pessoas que molharam o cartão, que colocaram na máquina de lavar, esqueceram no bolso da calça e foi para a máquina de lavar, e o cartão continua funcionando depois. Quer dizer, eu acho muito pouco provável que o fato de ter molhado ele vai danificar. Mas é muito importante esperar que ele seque completamente antes de usá-lo, porque senão pode acontecer algum curto e aí sim danificar permanentemente ele. Então, dica número 12. Sempre preste muita atenção à velocidade do cartão. Como eu já disse bastante, não é só importante a capacidade de armazenamento. A velocidade dele também é muito importante para o desempenho. Dica número 13. Não é aconselhável usar os cartões como pendrive. Não utilize para carregar arquivos que não foram gerados pela sua câmera. Muitas vezes, não sei se você já testou e você já descobriu, mas tem como colocar arquivos que não seja de imagem no cartão. É possível usá-los como se fosse um pendrive, mas não é aconselhável. Não faça isso porque tu pode danificar o cartão. Então vamos para a última dica, que é a dica número 14. Não exponha seus cartões a campos magnéticos, a umidade ou calor excessivo. Bom, isso é óbvio, né? Não preciso nem falar. Não vão deixar o cartão de memória lá no para-brisa do teu carro torrando no sol, porque com certeza tu vai ter problema, capaz até de derreter o cartão. E eu acredito que é isso. São 14 dicas bem importantes que basicamente englobam tudo relacionado ao teu cartão. Se você tiver mais alguma dica, queira compartilhar, entre lá no grupo, escreva lá no grupo do Sangue, Suor e Foto no Facebook, escreva para mim e compartilhe. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. Hoje falando sobre memória, sobre cartões de memória. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido informativo o episódio. E agora eu tenho uma surpresinha para vocês. Chamei um convidado especial para a leitura dos e-mails de hoje. Aliás, não chamei, estou chamando. Deixa eu chamar ele aqui no Skype. Alô? Alô, não. Não fala alô no Skype. E aí? E aí, Leandro, tudo bem? E aí, como é que tá? Tô bem, e você, cara? Eu tô tranquilo, coisas novas aí em São Paulo. Novas nenhuma, cara. Tudo velho. Pois é, então estamos aqui com o Rafael, nosso bom e velho amigo Rafael, para a leitura dos e-mails. Rafael, tu quer ler o e-mail? Ou leio eu? Ah, eu sou convidado, né? Então, por favor, faça as honras. Mas é um jagunço, preguiça. Bom, vamos lá. Eu vou ler o e-mail da Jennifer Hicken. A Jennifer nos escreveu assim. Olá, pessoal do Sangue, Suor e Foto. Meu nome é Jennifer e conheci o podcast de vocês através do iTunes. Ouvi todos os episódios de vocês em aproximadamente uma semana. Foi bacana ver a evolução de vocês, que foram ficando cada vez mais à vontade durante as gravações, além do conteúdo que desenvolveu de uma forma bacana. Gosto também quando vocês descrevem as imagens do site, pois eu ouço o podcast enquanto trabalho e não posso acessar o site enquanto escuto. Bom, queria comentar dessa primeira partezinha aqui. Que legal que tu achou o nosso podcast lá no iTunes. E agora eu gostaria de fazer um pedido também para as pessoas que usam o iTunes, que é dar um review lá, que é dar sua opinião, o que que acha do podcast. De preferência colocar 5 estrelas. Se for colocar menos, esquece, não precisa, né? E é isso. Por que que isso é importante? Porque isso vai colocar o podcast em uma posição melhor na hora que as pessoas estiverem procurando, certo? E outra coisa aqui, vamos ver. Foi bacana ver a evolução de vocês, que foram ficando cada vez mais à vontade. Bom, isso é verdade. Eu acho que tanto eu quanto o Rafael, lá nos primeiros episódios, nós estávamos bem travados, né, Rafael? É engraçado, né? Porque a gente gravava, mesmo assim ficava nervoso, né? Pra gravar, Pois cara. é, né? Mesmo pra fazer de novo. Mesmo sabendo que podia editar e que qualquer coisa era só repetir e tal, mas só o fato de estar ligado o microfone ali já dava um nervosismo. Mas eu acho que isso meio que acabou hoje, né? Eu pelo menos não sinto mais isso. Consigo ser muito mais natural e muito mais dinâmico quando eu estou falando. Eu também, então bem mais tranquilo. Aliás, diminuiu bastante aquela quantidade de. Eu que diga, eu que edito, eu que sei, né, meu? Eu que sei, cara. Bom, vamos ver. Além do conteúdo que desenvolveu de uma forma bacana, gosto também quando se escreve imagens do site. Pois é, eu procuro sempre descrever o que nós estamos comentando, porque nem sempre nós estamos na nossa casa, nem sempre nós podemos acessar a internet. Eu, como sou um bom ouvinte de podcast, sei bem como é. Por exemplo, acredito que 95% das vezes que eu estou escutando, eu estou na rua. Ou eu estou caminhando, ou estou fazendo algum exercício, estou dentro de um ônibus, estou esperando na fila de algum lugar. Quer dizer, eu não tenho como acessar. E eu odeio quando as pessoas não descrevem o que elas estão falando. Por quê? Porque eu fico numa curiosidade absurda. Só que quando eu chego em casa e eu vou lá ver aquela imagem, eu nem me lembro mais o que era o assunto, eu nem me lembro mais o que era o comentário. Então eu acredito que a gente perde bastante com isso. E aí, o porquê de eu sempre procurar comentar e descrever a imagem que nós estamos falando. Bom, continuando o e-mail dela, fala assim: tem uma sugestão. Em relação aos outros podcasts que eu escuto, senti falta de uma música de fundo, algo sutil, só para preencher o vazio entre as falas. Acredito que isso torna o podcast mais agradável e mais leve de se ouvir. O som do obturador, como vírgula sonora, ficou muito bom, além de temático. Olha, Jennifer, eu concordo contigo. Eu acho que seria mais interessante colocar uma música de fundo, mas o porquê de eu não ter feito isso ainda? O que que acontece? Eu posso usar aquela musiquinha que eu coloco de entrada e depois na finalização do episódio, porque eu utilizo menos de 30 segundos da música. Aí eu não preciso pagar, tipo, esses lances de direitos autorais e etc. Se eu for colocar música, eu não sei como é que funciona, mas eu tenho certeza que eu vou ter problema depois. O que eu poderia fazer é procurar músicas que sejam free. Como é que se fala? Eu acho que o nome é Free Royalty, tá? São músicas que são de graça que nós podemos utilizar. Só que o problema é para achar essas músicas. Eu consegui em alguns sites, mas eu consigo tipo umas 3, 4, 5 músicas. Isso não é o suficiente, porque se tu pensar que em alguns episódios nós temos mais de 1 hora, se tu pegar músicas de 3 minutos, vão ser necessárias umas 20 músicas. E se eu começar a repetir a mesma música, eu acho que vai ter um resultado pior do que se eu não colocar nada. Então, o que que acontece? Jennifer, eu concordo contigo. Eu acho que uma musiquinha de fundo realmente iria ajudar a preencher esses espaços vazios e ia dar um clima diferente. Mas por enquanto, não tem como. Mas a ideia está anotada e com certeza em um futuro próximo, assim que eu conseguir um acervo de músicas que eu possa utilizar, inclusive se tu souber de algum site que eu consiga, mas tem que ser algum gênero tipo um jazz, um blues, alguma coisa assim, me passa, que eu vou colocar com todo prazer. Continuando o e-mail dela, tem alguma coisa a falar sobre isso, Rafael? Então, eu também tinha pensado nessa questão de música, né? Mas de fato tem esse, além desse problema de direitos autorais, né? A repetição, né? Porque os episódios são longos, né? Mas é uma boa pedida de procurar alguma coisa que seja livre, né? E assim, estava pensando enquanto estou respondendo, mesmo músicas clássicas assim, elas têm um problema de direito autoral da banda, né? Então, de fato, é uma busca meio difícil, né? Tentar achar alguma coisa que satisfaça. Pois é, então, seguindo o e-mail, ela fala assim: agora os meus comentários. Como assisti todos em uma semana, fiz um resumo de tudo. Então vamos lá. O episódio 567, modo manual, fotometria e Zone System. Defendo o uso do modo AV, pois nas câmeras Canon eu julgo que este modo é uma versão mais dinâmica do modo manual. Porém, concordo com o Rafael quando fala sobre o uso do modo manual em fotos panorâmicas. Ou então no caso do Zone System, onde se faz necessário o cálculo de diferença de fotometria. Mas ainda assim, comparado dentro do meu padrão de uso, o modo AV se mostra útil, prático e rápido. Eu concordo contigo também, Jennifer. Eu uso muito os modos de prioridade, porque é uma coisa que eu e o Rafael costumamos conversar, inclusive. Se tu vai deixar em uma abertura fixa, por exemplo, tá? Vamos dizer 3.5, só vai ficar mudando a velocidade para balancear a fotometria. Não faz o menor sentido tu ficar ali com o teu dedo, sabe, perigando ainda estragar o dial da câmera. Deixa que a câmera faz isso automático para ti. Enfim, eu uso bastante esses modos também e não tenho nada contra. Então, e eu fiquei lendo, né, sobre isso, e é o seguinte, tem uma outra questão que os modos de prioridade às vezes não atrapalham, né, a palavra não é essa, mas que eles não correspondem ao que a gente quer, né? E sobre o Zone System, uma coisa muito interessante, que é o seguinte, boa parte, né, da fotometria ela pode ser mantida, né? Quero dizer o seguinte, imagina que você em lugares que você está num lugar em que a luz é constante, né? Às vezes durante o dia, uma cena externa, mesmo com sol ou mesmo nublado, ou fotografando na rua durante a noite, ou em algum ambiente interno em que a luz seja constante, em que não haja grandes variações de iluminação. Você pode ajustar a fotometria. Se tiver um cartão daquele cinza 18%, mas mesmo assim, na grama, ou colocando o zero, ou numa superfície branca, colocando o mais um, e a partir disso você vai ter uma fotometria que vai servir para praticamente todas as cenas que você vai fazer nesse ambiente uniformemente iluminado. E uma coisa que já deve ter acontecido contigo, e acontece, acho, com todo mundo, de colocar no modo de abertura, e já aconteceu muitas vezes comigo, e principalmente cenas noturnas, né? Aí você vai fotografar e passa um carro com o farol aceso alto, e o fotômetro faz uma leitura diferente, e a foto sai estourada ou sai muito mais escura, né? E mesmo assim, colocando o fotômetro num pontual, né, os modos de prioridade, por exemplo, são complicados, porque fica variando o tempo todo. E quase nunca dá para acertar direitinho. E o que acontece, né? Você faz a foto, depois vê se saiu boa, e se não saiu, você faz de novo, né? Aí cai por terra esse dinamismo, né? De fato, o AV é muito bom e eu uso em boa parte do tempo, né? Mas o manual, ele tem algumas vantagens assim, que é do controle do fotógrafo, né, em relação à própria fotografia, né, ao resultado. Né? Então, tem de fato algumas situações, não só o panorâmico, mas muitas outras em que o manual ele pode ser muito dinâmico e pode ser muito mais útil. É verdade, concordo contigo também. Hoje eu tô facinho, né, meu? Tô concordando com tudo. Tô bem conivente com tudo. É o clima de Miami. Vamos seguir aqui então. Episódio 8: Dicas para viajar. Ai, cara, tá aqui. Sobre fotos em viagens, eu fotografo pelas lembranças, mas tento fazer isso com um pouco mais de qualidade. Porém, confesso que às vezes me dedico para tirar umas fotos de qualidade e acabo esquecendo de registrar momentos mais descontraídos da viagem e me arrependo quando volto de viagem. Pensando melhor, concordo com o Neno. É, quando disse que viagens não têm a mesma graça. Se eu não puder fotografar, falta só inserir em minhas viagens um tempo maior de observação, como vocês disseram. As dicas de acessório foram fantásticas. Eu acho que eu pulei algumas vírgulas ali, mas deu para entender, né? O que que eu estava lendo? Vamos ver aqui. Bom, primeiro. Alça strap para duas câmeras é uma ótima ideia. Já havia ouvido falar, mas quero conferir o link que você indicou, pois gosto de fotografar com câmera digital e analógica, SLR. E vai ser muito prático usar o strap com as duas câmeras. Senti vergonha por não ter uma lens pan no meu kit básico. O espelho convexo, idem. Vou corrigir essas falhas. Eles serão adquiridos em breve. Risadas. Mini tripé, eu gosto muito dos modelos articulados, Gorilla Pod. É muito prático poder prender em diversos lugares, branco, bancos, postes, grades, etc. Por ser completamente articulado, eu complemento com um nível de bolha para ajustar. É verdade, todas essas dicas aqui eu acredito que são fantásticas, tanto o strap quanto o lens pan, o espelho convexo para fazer os autorretratos e os mini tripés. Inclusive, tu comprou, né, Rafael? Tu não tinha e já por minha sugestão, que nós conversamos naquele episódio, tu acabou comprando e chegou esses dias para ti, né? O que que tu achou? O lens pan é realmente fantástico, assim, deixa a lente completamente limpa, é impressionante, assim, eu realmente fiquei muito surpreso, não achei que fosse tão fácil Não. usar. Inclusive, eu fui pesquisar um pouco melhor. Tu sabe por que que ele funciona muito melhor para limpar? Porque o que acontece? Quando tu tem gordura e tu vai lá e passa um paninho ou uma flanela, papel, alguma coisa assim, na verdade, tu não tá tirando a gordura da lente, tu só tá espalhando ela, tornando mais difuso, e tu olha, ah, não tem nada de sujeira aqui. Não, tá ali, a gordura continua ali. O que acontece? O lens pan, como ele funciona com carbono, o carbono tem uma propriedade que ele segura a gordura. Em outras palavras, ele tá retirando aquela gordura da tua lente, não tá só enganando, entendeu? Por isso que funciona tão bem. E é muito barato, né? Inclusive, tu comprou no site que nós comentamos, certo? Isso mesmo, demorou um pouquinho para chegar, né, uns 40 dias, mas chegou tranquilo. E assim, né, nesse site eu já comprei outras coisas, e você compra e esquece, né? Chega um dia que de repente tem uma surpresa para você, né? Chegou um produto você nem Surpresa boa. E o strap? Tu comprou um strap pra ti também, não comprou? comprei. E assim, e mais um parasol também. E eu fiquei bastante surpreso, assim, positivamente, com a qualidade dos produtos, Ah, viu? são bons? Pensei que é uma coisa bem vagabundinha, porque é chinês e tal, Não. não. Muito bom, É. gostei. E com relação ao tripé que tu falou, tu usa o Gorilla Pod. Eu só não gosto muito do Gorilla Pod. Eu acredito que ele funciona melhor do que esse outro tripé que eu coloquei lá como exemplo, tá? Que é o tripé que eu uso. Eu só tenho uma observação. O único problema para mim, que para mim não funciona bem o Gorilla Pod, é com relação ao tamanho, que ele é muito maior do que aquele tripé que eu citei. Aquele tripé, ele é tão pequeno que ele fica num lugar praticamente nulo da bolsa que eu carrego a minha câmera. Em outras palavras, eu posso estar sempre comigo, enquanto o Gorilla Pod já exigiria um lugar especial para poder carregar, né? Então, tem mais alguma coisa para falar com relação a isso, Rafael? Seguimos. Então, eu tenho um outro tripé que também comprei no site chinês. Então, ele é mais rígido, assim, mas eu gosto mais porque ele dá um pouco mais de firmeza para a câmera, né? E tenho gostado bastante dele também. Eu não lembro qual era o modelo, mas ele é bem útil. Pequenininho. Então, bora aqui. Com relação ao episódio 10, HDR. Concordo que o HDR tem sido largamente utilizado de forma errada ou ruim. Já vi belas HDR onde o efeito é sutil e acrescenta muito à imagem. Particularmente, não costumo usar HDRs, mas admiro muitas imagens bem feitas, como as dos exemplos. Muito obrigado Jennifer, pela parte que me compete, e é isso aí mesmo. Eu acredito que HDR, aquelas HDRs que nós não gostamos, geralmente são HDRs que foram mal trabalhadas. Porque uma HDR, ela não deve ser vista como uma HDR, ela tem que ser vista como uma imagem normal. Nós não devemos conseguir identificar que é uma HDR. Perfeito? Quer falar alguma coisa, Rafael? Eu concordo com ela, sim, e inclusive eu tenho uma HDR que eu publiquei, né, teve um concurso da Folha de São Paulo alguns anos atrás para colocar algumas fotos no calendário, e assim, é muito legal que a maioria não percebe que é um HDR mesmo. Foi muito bom porque eu fiz uma fotografia do edifício e acontece que as luzes estouram um pouco, né, você não consegue. A câmera, aliás, não consegue discernir bem o que é janela, o que é fachada, tal. A fachada ficava subexposta e o interior ficava super exposto. E aí eu fiz um HDR, pouquíssimas pessoas percebem, assim. É bastante gratificante quando isso acontece. Não, é maravilhoso. Esse é o intuito da HDR, né? Parecer natural aos nossos olhos. Exato, e assim, e o que é legal, né? Eu fico imaginando quanto Ansel Adams gostaria de usar HDR, né? Porque aumenta pra caramba, né? O range tonal. Imagina, poderia fazer Latitude. muito mais. Exato, uma latitude imensa, né? Às vezes até com 7 fotos as pessoas fazem. E fica muito bom, assim, né? Tem que de fato trabalhar bem. E assim, eu sugiro que você tente um pouco também. No começo parece difícil, né? Mas existem os programinhas que são simples, tal, que dá pra usar. E que tem vários presets, né? São de acordo com o gosto pessoal, assim. Acho que você vai gostar de fazer. Eu vi umas fotos do seu Flickr, bastante de arquitetura. Por favor, não coloque engenharia, coloque arquitetura na palavra. E assim, acho que você vai gostar bastante, né, galera? Então, bora. Episódio 11 e 12, produzindo vídeos com DSLR. Não costumo fazer vídeos com a minha DSLR, mas gostei muito do episódio. Convidar um participante foi uma ideia muito legal também. Ficou bem bacana. Pois é, Jennifer, na verdade, a minha intenção é trazer muito mais convidados, porque eu acho que tende sempre a enriquecer muito os episódios. Inclusive, vocês ouvintes, se vocês conhecerem alguém que acham que será interessante trazer para o podcast, que será interessante fazer uma entrevista, falar sobre alguma coisa, vamos dizer um exemplo. Ah, o cara trabalha na autorizada da Nikon, ou trabalha na autorizada da Canon, o cara trabalha com assistência técnica. Pô, pergunte para ele se ele não quer participar de um podcast falando sobre isso. Acho que todo mundo vai se beneficiar. Ou conheça alguém que o cara é especialista em fazer, eu não sei, vamos dar um exemplo aqui, panorâmica de 360 graus. Pergunte para ele, ou me passe o contato dele, deixe eu tentar entrar em contato com ele. Eu acho que quanto mais pessoas diferentes, quanto mais pessoas contribuindo, melhor para todos, certo? E ela continua assim. Bom, aliás, ela finaliza assim. Bom, é isso. Parabéns pelo trabalho. Falar sobre fotografia em áudio é um trabalho complicado. Geralmente os materiais disponíveis são em vídeos ou escritos. E vocês estão conseguindo desenvolver super bem o trabalho. Mesmo quando não vejo as imagens, é possível captar a ideia e entender o raciocínio. Continuarei acompanhando. Longa vida ao SSF. Jennifer, muito, muito, muito obrigado pelo feedback. Muito, muito, muito obrigado pelo e-mail. Eu gostei bastante desse e-mail. Gostei tanto que acabei até convidando o Rafael para fazer parte da leitura dele, porque eu acredito que o Rafael está super envolvido com isso. E se todas essas coisas que tu falou, todas essas coisas legais que tu falou, tem a ver com o Rafael também. Eu me senti lisonjeado de ter podido ler tudo isso. Eu acredito que o Rafael também. Apesar dele estar quieto, ele é. Ele é tímido, ele é envergonhado, então ele não fala muito. Assim, foi ótimo de fato ler o e-mail, porque você levantou várias coisas que a gente de fato pensou para fazer, sabe? É uma coisa assim, uma satisfação muito grande quando você se vê reconhecido, É né? verdade. Não sei se você acha isso também, né? Eu fiquei bastante feliz, viu? Quando eu olhei assim, Vi os comentário de cada episódio, tal, da maneira que foi feita. Ou seja, você ouviu com atenção. Muito E dedicou legal. um tempo, né? Um bom tempo para escrever tudo isso para nós. Eu achei bacana Já. também que ela falou: ah, foi bacana ver a evolução de vocês. E realmente, eu acho que a gente evoluiu muito. Esses dias mesmo, eu passei uns 2, 3 dias só estudando sobre edição de áudio. Que, inclusive, se vocês compararem os primeiros episódios com esses últimos, vocês vão notar uma diferença gritante. E é bacana quando as pessoas reconhecem isso, né? Nos incentiva sempre a estar crescendo e progredindo. Já que eu faço isso, não é para mim mesmo, é para as pessoas escutarem, para ajudar as pessoas. A ideia do podcast era justamente produzir conteúdo em português, né? A gente, de fato, não tinha muito conteúdo. Já começou sem nenhuma espécie de, palavra não é ganância, assim, palavra seria ambição, né? A gente começou sem nenhum tipo de ambição, assim, de, ah, vamos ver se de repente a gente consegue um patrocínio, um banho e tal. É mais de troca, mesmo porque tá falando até no piloto, você que diz, né, que uma das maneiras assim de se aprender mais é justamente compartilhando, né, e tentando ensinar, né, entre aspas, o que a gente sabe, né. Para fazer os episódios a gente sempre lê muito e acaba aprendendo muito mais, É né. verdade. Pois é, então é isso. E que sirva a Jennifer de exemplo a todos. Escrevam, não fiquem com. Tu acredita que teve uma ouvinte que falou assim, ó, que ela não tinha escrito antes? Tu acredita por quê, Rafael? Não Não vou sei, dedar o nome diga. dela, mas ela sabe quem ela é. Porque ela tinha vergonha de escrever. Tu imagina? É brincadeira, né? Mais que eu falo, escrevam, escrevam, escrevam. A pessoa não escreve porque tem vergonha. Ninguém merece. Mas é isso. E lembrando sempre a todos, entrem lá no blog. Lá vocês vão ter acesso completo a todas as informações. Eu sempre coloco um texto escrito. Eu sempre complemento com outras informações no blog, que muitas vezes a gente não consegue falar aqui no podcast. Assim como eu coloco muitas imagens lá que exemplificam, que ilustram aquilo que nós estamos falando. Que é muito didático. Se vocês puderem ir lá dar uma olhada, façam isso. Lembrando também, entre lá em contato, lá tem nosso endereço do iTunes, onde vocês podem assinar o feed, receber direto no computador de vocês. Vocês têm o endereço do Twitter e do nosso grupo do Facebook. E é isso. Espero que todos tenham gostado. Esse é o pessoal do Facebook também, que sempre colabora com a gente, né? Ah, é verdade. O pessoal está começando a ficar mais ativo lá, né? Está começando a escrever mais. Mas eu notei que está crescendo muito o grupo do Facebook. Que legal! Quanto mais pessoas contribuindo, melhor para todos, né? Então tá, pessoal. Um grande abraço, boas fotos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.